3601, chame Centro Recife, frequência 1251 no alterno 3325. 1251 no 3325, 3601. Bahia, Salvador, é o Xanete. 6251, está com informação ainda, autorização de São Paulo, Guarulhos.